cabeça. Já no passado os mestres da arte diante da formosura não dispensavam o charme de uma gordinha em sua pintura. Gosto de me encostar nesse seu decote quando te abraço, de ter onde pegar nessa maciez enquanto te amasso. Eu não sou massagista e não entendo nada de estética, mas a nossa ginástica é mais gostosa e menos atlética. Coisa bonita, coisa gostosa, quem foi que disse que tem que ser magra pra ser formosa? Coisa bonita, coisa gostosa, você é linda, é do jeito que eu gosto, é maravilhosa. Seu decote quando te abraço, de ter onde pegar nessa maciez enquanto te amasso. Eu não sou massagista e não entendo nada de estética, mas a nossa ginástica é mais gostosa e menos atlética. Coisa bonita, coisa gostosa, quem foi que disse que tem que ser magra pra ser formosa? Coisa bonita, coisa gostosa, você é linda, é do jeito que eu gosto, maravilhosa. Coisa bonita, coisa gostosa, quem foi que disse que tem que ser magra pra ser formosa? Formosa, coisa bonita, coisa gostosa, você é linda, é do jeito que eu gosto, é maravilhosa. Coisa bonita, coisa gostosa, quem foi que disse que tem que ser magra pra ser formosa? Coisa bonita, 87,9 Rádio Nova Cidade FM. Querer sentir o que eu não posso ter.

ZYL203, em frequência modulada, 87,9 MHz, canal 200, Rádio Nova Cidade FM, uma emissora pertencente à Associação Comunitária de Rádio Difusão de Caridade do Piauí, estúdio localizado na PI 457 Caraíbas, Caridade do Piauí, telefone 89-99403-6717, direção geral, Luiz Carvalho. 12 horas e 1 minuto. Olá, minha gente, boa tarde, caridade, boa tarde, Piauí, boa tarde, Brasil, está no ar mais uma edição do nosso grande jornal, Jornal 87, trazendo as notícias do Piauí, do Brasil e do mundo, para você ficar bem informado. Hoje é quinta-feira, 26, né? Quinta-feira, dia 26 de setembro de 2024. No ar, mais uma edição do nosso Jornal 87, com a produção, uma apresentação, trabalhos técnicos e direção desta emissora, deste amigo de vocês, Luiz Carvalho. As notícias nacionais e internacionais ficam por conta da agência Rádio Web e também da EBC, empresa brasileira de comunicação. As notícias locais e regionais e também do estado ficam por conta da redação da Super Rádio Nova Cidade FM de Caridade do Piauí e com as notícias do governo do estado, direto da agência Rádio Secom em Teresina. Hora certa para você na cidade, confira com a gente, 12 horas e 3 minutos, conferindo 2 e 3, vamos aqui para o giro de notícias internacional, direto da Rádio França Internacional, com o seu giro de notícias. Giro Internacional, Adriana Moisés. Paris, 26 de setembro de 2024, a seguir as notícias em destaque nesta quinta-feira, altos funcionários dos Estados Unidos avaliam que o cessar-fogo de 21 dias entre Israel e o Hezbollah, proposto ontem por França e Estados Unidos, com o apoio de países europeus e alguns países árabes, deve entrar em vigor nas próximas horas, de acordo com a rede de televisão Sky News. Mas, diante das repercussões dessa notícia, o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu emitiu uma declaração oficial negando os relatos. Netanyahu ainda não deu resposta oficial a esta proposta. Pelo contrário, ele instruiu o exército israelense a continuar os combates com força total contra o Hezbollah e de acordo com os planos que lhe foram apresentados, diz a nota oficial. Além disso, os combates em Gaza irão continuar até que todos os objetivos da guerra sejam alcançados, encerra a nota do gabinete israelense. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky será recebido hoje na Casa Branca por Joe Biden e Kamala Harris. Zelensky apresentará seu plano de vitória contra a Rússia, que é baseado principalmente na obtenção de uma autorização dos países aliados para utilizar mísseis de longo alcance em ataques a instalações militares em território russo. O presidente Vladimir Putin alertou mais uma vez que a Rússia poderia utilizar a arma nuclear caso ocorram ataques aéreos massivos contra o país e que todo ataque apoiado por uma potência nuclear poderia ser considerado uma agressão conjunta. A Venezuela denunciou perante a Assembleia Geral da ONU o planejamento de ataques terroristas contra o presidente Nicolás Maduro e outros funcionários do governo, com pleno apoio, segundo o chanceler venezuelano dos Estados Unidos, a partir da Flórida. Na Argentina, um juiz formalizou, junto à Interpol, pedidos de prisão contra Maduro relativos a uma investigação por crimes contra a humanidade decorrentes de duas denúncias de 2023 durante o governo do ex-presidente Alberto Fernandes. O Papa Francisco iniciou hoje uma visita de 4 dias a 2 países europeus. Ele faz uma rápida escala de 8 horas em Luxemburgo, seguindo depois para a Bélgica. O ponto mais sensível do programa em Bruxelas deve incluir os escândalos de pedofilia abafados pela Igreja belga. Hora certa para você na cidade, confira com a gente aqui em Caridade do Piauí agora, 12 horas e mais 6 minutos, conferindo 12 horas e 6 minutos na cidade, estamos apresentando Jornal 87, o grande jornal da cidade, trazendo as notícias do Piauí, do Brasil e do mundo, para você ficar bem informado. Homem suspeito de assassinar um homem com facada no pescoço é preso pela polícia de Timó. Um homem identificado como Jonathan da Silva foi preso pela Polícia Civil do Maranhão na noite dessa terça-feira, dia 24, em Timó, no Maranhão, suspeito de assassinar um outro homem a facadas. O crime aconteceu no final da tarde no bairro Parque Alvorada. O delegado Otávio Chaves relatou à TV Antena 10 que o crime aconteceu próximo à feira do Parque Alvorada. Jones, né? E a vítima, identificada como Fernando Vasconcelos de Souza, teria se envolvido em uma briga que ocorreu, né? Acarretou aí no homicídio depois. E depois de preso, Jones contou à equipe que Fernando teria ameaçado com uma faca e ele revidou. Logo que chegou a essas informações aqui, a nossa equipe de investigação caiu no campo e minutos depois conseguiu fazer aí a prisão do Johnny, né? Lá nas proximidades. Ele estava também com uma faca, que a gente acredita seja a faca utilizada no crime. O Johnny confessou também que tinha deferido o golpe no Fernando, alegando que tinha tido uma discussão com Fernando e que Fernando teria ido para cima dele com uma faca. E, segundo ele, se defendeu deferindo aí esse golpe no pescoço, contou aí a TV Antena 10. Depois de ter golpeado aí o Fernando, correu para o hospital próximo ao local, mas não resistiu aí os ferimentos e faleceu. Jones, né, foi encontrado também nas proximidades do crime, uma faca que pode ter sido aí utilizada na ação. O delegado ainda contou para a TV Antena 10 que Jonathan, né, contou também que a discussão começou porque Fernando estava pedindo dinheiro para ele e o mesmo teria recusado lhe dar o valor. Segundo Otávio Chaves, Jonathan já possui aí um mandato de prisão em aberto expedido aí em Teresina. Ele relatou ainda que populares afirmaram que o autor do crime e a vítima era usuário de drogas. Hora certa para você na cidade, confira com a gente aqui em Caridade do Piauí. 12 horas e 10 minutos, conferindo 12 horas e 10 minutos na cidade, estamos apresentando o Jornal 87, o grande jornal da cidade, trazendo as notícias do Piauí, do Brasil e do mundo, para você ficar bem informado. Vamos agora para o giro de notícias do Nordeste, do Norte e Nordeste. Vamos ver o que é que está acontecendo por cá. Quarta-feira, 25 de setembro de 2024, este é o Giro Norte e Nordeste. Eu sou Eduardo Kowaleski e a partir de agora você ouve as principais notícias que movimentaram as duas regiões do Brasil nas últimas horas. Um surto de botulismo foi registrado na Bahia, com 2 mortes confirmadas no estado na última semana. Ao todo, foram 6 casos em 4 cidades, Campo Formoso, Senhor do Bonfim, Ribeira do Pombal e Cícero Dantas, todas na região norte. A doença é grave, com alta letalidade, rara e não contagiosa. Ela é causada pela ação de uma forte toxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum. Dos 6 pacientes com diagnóstico do botulismo, 4 ingeriram mortadela de frango no dia anterior ao início dos sintomas. A marca dos produtos não foi divulgada. A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia investiga se o alimento tem relação com o surto. A Defensoria Pública da Paraíba recomendou a retirada de publicidade de jogos de aposta em ônibus. A recomendação foi enviada nesta terça-feira à Prefeitura e à Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana. A recomendação é iniciativa do Núcleo Especial de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado e visa proteger a população, em especial grupos vulneráveis, como crianças e adolescentes, dos potenciais riscos econômicos e psicológicos ligados ao vício em jogos de azar. Essa é para você, estudante e professor do 8º e 9º ano do ensino fundamental. Estão abertas as inscrições para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética 2024. Participe dessa competição que promove o uso eficiente da energia elétrica e a conscientização sobre sustentabilidade. As inscrições vão até 4 de outubro no site www.onee.org.br, uma iniciativa coordenada pelo Instituto Abrade, com apoio das distribuidoras de energia e recursos do Programa Nacional de Eficiência Energética da ANEEL. O Rio Negro, em Manaus, baixou mais de 5 metros somente em setembro deste ano, agravando os impactos da seca na região. O nível do rio chegou à marca de 14 metros e 30 centímetros nesta terça-feira, com uma média de redução de 23 centímetros por dia ao longo de setembro. Segundo a Defesa Civil, o nível atual do rio está a menos de 2 metros da seca histórica de 2023, quando chegou a 12 metros e 70 centímetros, a menor cota já registrada desde o início das medições. Por conta da estiagem, a capital declarou situação de emergência válida por 180 dias. 3 pessoas foram presas em flagrante na terça-feira durante a Operação Temporã de combate a crimes ambientais. Elas são suspeitas de envolvimento nos incêndios praticados no Parque Estadual Guajará-Mirim. A unidade de conservação já perdeu mais de 100 mil hectares para as chamas, de acordo com informações do Painel do Fogo. As prisões aconteceram nas proximidades do município de Nova Mamoré, em Rondônia. Na operação, os agentes também apreenderam 500 litros de combustível, armas e munições, sacas de semente, inseticida e celulares. Depois de um fim de semana como a cidade mais quente do país, Palmas voltou a ter registro de chuva nesta quarta-feira. Foram 128 dias de estiagem na capital, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia. Registros da chuva rápida e forte foram feitos na região sul da cidade e nos trechos urbanos da TO-050 e BR-010, além de outros bairros na região central. O governo do Pará assinou nesta terça-feira um acordo no valor estimado de 180 milhões de dólares e se tornou o primeiro estado no Brasil a garantir um financiamento da coalizão LIF, parceria público-privada, para apoiar as metas de redução do desmatamento. O acordo com a organização Emergent prevê a compra de até 12 milhões de toneladas de créditos de carbono gerados por reduções no desmatamento entre 2023 e 2026. Cada crédito representa uma tonelada métrica de redução de emissões de carbono, resultado dos cortes no desmatamento, e será comprado ao preço de 15 dólares por tonelada. Um estudo aponta as praias da costa sergipana como as mais limpas do país. Elas apresentaram o menor índice de lixo descartado por metro quadrado. O estudo nacional leva o nome de Expedição Ondas Limpas e é realizado pela organização Sea Shepherd Brasil em parceria com a Universidade de São Paulo. Sergipe registrou o índice de 0,13 macro-resíduos por metro quadrado, 3 vezes menos que a média nacional. O Brasil ganhou a primeira gramática indígena do país nesta terça-feira, em Roraima. O livro pedagógico é na língua Wapixana, será disponibilizado nas escolas de ensino fundamental e marca um feito inédito na educação brasileira. Resultado de uma década de pesquisa, a obra assegura a preservação da cultura, saberes e tradições do povo indígena. Produzida com consultoria de professores, incluindo da língua Wapixana, a gramática agora passa a fazer parte dos livros oficiais do Ministério da Educação. O trabalho foi lançado na comunidade Tabalascada, no município do Cantá, interior de Roraima. O Giro de Notícias é uma produção da agência Rádio Web. Hora certa pra você na cidade, confira com a gente aqui em Caridade no Piauí, 12 horas e mais 16 minutos, conferindo 12:16. Estamos apresentando o Jornal 87, o grande jornal da cidade, trazendo as notícias do Piauí, do Brasil e do mundo, pra você ficar bem informado. Dinheiro do Bolsa Família não é para aposta, diz o Wellington Dias. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, a Família e Combate à Fome, Wellington Dias, divulgou nota nesta quarta-feira, dia 25, informando que os programas sociais de transferências de renda foram criados para garantir aí a segurança alimentar e atender aí as necessidades básicas das famílias em situação de vulnerabilidade. A prioridade sempre será combater a fome e promover dignidade para quem mais precisa, destacou. Em nota, a nota foi divulgada logo após